Eu sou Midas, eu sou assim. Sua voz ecoava no deserto. Eu sou Midas, eu sou Midas, eu sou. E tudo que eu canto e que eu toco vira ouro. A voz girou, a televisão de ouro, o sol puxou ouro, a gaiola de ouro, o pão de ouro, o globo de ouro, o ser de ouro, o sertão de ouro, dinheiro de ouro, ouro de ouro, ouro de ouro. Eu sou, mas sei de saber transformar. Muito tempo.